Boa noite, otakus, otomes e similares! Começamos mais um episódio do nosso Anime Sphere. Aqui é o Jorge Augusto e hoje é dia de fazer inveja aquela moto vermelha quase toda encapsulada foda para um caceta! Fala galera, aqui é o Álvaro e ó, pra ser bem sincero, eu acho que toda essa história podia ser resumida tirando a inveja da moto, né? Nem isso! E hoje a gente reuniu aqui um time de elite pra poder... eu não cheguei nessa parte, mas ok, mas vamos lá. Hoje a gente reuniu um time de elite, de peso, para poder falar de uma das maiores e mais premiadas animações do mundo nipônico, Akira. Para fazer aquele meia-culpa do nosso episódio 39, que foi mais do que polêmico, teve até hater. Hater é sempre bom de vez em quando. Justo. E hoje, para acompanhar eu e o Álvaro aqui na brincadeira, temos o Alberto lá do Geek Hero. Isso, opa, estamos aí. Falar daquele anime que eu tô até hoje procurando as partes do Akira. Olha. Também junto com a gente, Alexandre, mais conhecido como Nerd Master. Mas Akira não é o nome do garoto da moto, não? E pra completar... O pôster me vendeu assim. Ah, beleza. E pra completar, vindo de terras nipônicas, claro, a gente tem que trazer alguém de lá em algum momento desse podcast, nosso grande amigo Dan Endo. Então, direto aqui do Japão, eu assisti aqui o Akira aqui do Japão direto, e o pessoal... morre de inveja disso, e toda vez que falam Kaneda, eu lembro do meu avô, que o sobrenome do meu avô é Kaneda. Olha que beleza. E assim a gente começa o nosso episódio, onde eu manco babaca e peço, Álvaro, por gentileza, a nossa ficha técnica. Meu babaca. Então, no Brasil, chegamos aqui no ano de 1988, no dia 16 de julho. Eu tinha acabado de nascer, foi um mês antes. Olha, meu Deus. O filme chega pra gente com a direção do Katsuhiro Otomo, tá certo, Dan? Exatamente. Olha, tá ótima pronúncia. Olha, meu Deus. Olha que beleza. Uma produção da Haruhi Kane... não sei como é que fala essa porra. Kanesuko? Produção de Haruhi Kanesako. É isso aí. Cara, é um filme de ficção científica, uma animação. Ele veio pra cá com os efeitos da Takashi Maekawa. Ih, caralho, tá difícil aqui. Vamos lá, Takashi Maekawa. Maekawa. Noriko Takaya. Veio pela Akira Company, Akira Kamite Company. Veio, pra gente chegou a passar aqui como distribuição da Globo e da Bandeirantes, né, cara? Olha que beleza, na época que a Globo fazia coisa boa. Eu acho que eu cheguei a ver esse filme na Bandeirantes quando passou, cara, depois de muitas reprises, né? Né? Mas antes disso aí, teve um mangá, né, que eles começaram a editar e depois pararam também, né? É, então, eu não sei se o mangá passou... O mangá chegou no Brasil na mesma época, cara? Foi a própria editora Globo que publicou o mangá. Uhum. E pararam depois no meio do caminho, todo mundo ficou puto da cara com isso. Ah, com certeza, ainda mais naquela época que o mangá não era modinha como é hoje. Uhum. Naquela época... Não, e o pior ainda, a Globo, como não sabia publicar mangá direito, inverteu as folhas para poder lançar como se fosse comics. As folhas eram espelhadas. Essa é boa. Não, eu lembro, o Kaneda, ele, em vez ele segurar a arma com a mão direita, né? Mas no mangá que eles lançaram no Brasil, ele tava com a arma na mão esquerda, por causa do espelhamento. Era bizarro aquilo lá. É, mas isso daí eu digo que eram as épocas trevosas do mangá no Brasil. E assim, Nossa, a gente começa aqui com um filme, meu. Katsuhiro Otomo. É basicamente... Antes de tudo, meu caro, traga a sinopse do filme. Sinopse do filme, vamos lá. Agora eu que vou dar uma de babaca. Porra. É, né? Retribuindo. Meu caro babaca, agora traga a sinopse do filme. É, são raros os momentos que o Álvaro banca o babaca, mas vamos lá. Já no meu caso, a babaquice é um pouco mais frequente. Até porque, né, host tem que ser babaca de vez em quando. Mas vamos lá. O que acontece... Eu sei de nada disso não, rapaz. É, vamos lá. O que acontece é o seguinte. O nosso querido Kaneda, personagem... Um dos personagens principais da animação, ele vive em Tóquio em 2019, pode ver que não falta muito, mas aquela moto ainda não existe, chamada de Neo Tóquio, que foi construída depois da original ter sido destruída na Terceira Guerra Mundial. Terceira Guerra Mundial. Só pra... Jorge, só pra você saber, já tem gente fazendo réplicas funcionais da moto do Kaneda. Sério mesmo? Olha que beleza. Teve um maluco no Japão que gastou os tubos, mas fez uma versão funcional da moto do Kaneda. Cara, se você tiver o link disso daí, eu vou agradecer horrores pra colocar no post. Eu vou procurar. Eu acho que eu já vi alguma coisa parecida. O cara pegou uma Hayabusa japonesa e fez uma carenagem parecida com a moto do Kaneda. Olha que beleza. É só a carenagem, lógico, né? Não é que nem o motor de 5 porção com mais pistão do caramba 4 e computadorizado do caramba 4. Não é exatamente a moto do Kaneda, mas é uma customizada com a carenagem. Não, é que você nunca viu uma Hayabusa, cara. A Hayabusa teve uma época que ela era a moto mais rápida do mundo, cara. Sim. mas se ela não der ré de verdade, não é a moto do Kaneda. Okay. Não, a moto que dava ré era outra moto. Bom, voltando à Terceira Guerra Mundial, que por acaso no nosso mundo real não aconteceu, ele... Ainda. Né? Ainda. Quase. Tá quase. Ainda. Aí, quando foi se defrontar com uma outra gangue que invadiu o território, um dos membros da gangue, o Tetsu, da gangue do Kaneda, né, o Tetsu, ele se desgarra e ele é sequestrado pelo governo. E aí ele passa por experiências genéticas em seu próprio corpo e ele obtém poderes paranormais. Com isso... Só esqueci de falar que apareceu a criança velha. Calma que a gente vai chegar lá. Isso daqui é só a sinopse, pra você ficar com água na boca de ver a bagaça. O resultado, ele enlouquece... Ele fica com poderes muito fodas, quase igualam ao Akira, mas não chega nem aos pés, mas vamos lá. Essa é a sinopse de merda do seu rosto de bosta, vamos lá. Enfim, hoje a gente começa falando um pouco de cada um dos personagens. Começando pelo nosso personagem principal, que faz inveja de 10 em 10 pessoas que assistem. Shotaro Kaneda. Aliás, Shotaro Kaneda. Acertei? Isso. Shotaro. Shotaro, desculpa. E ele é o protagonista, porra. Ele é como se alguém realmente se falasse Shotaro, né? O pessoal nem sabe que o primeiro nome dele, que só sabe que o nome dele é Kaneda e acabou, né? Como se alguém lembrasse do Shotaro. Enfim, nós estamos explicando a bagaça por aqui, a gente chama ele pelo nome inteiro! Ah, beleza. O Kaneda é o líder da gangue de motos dele, ele tem o objetivo de salvar a Kei, que era, entre aspas, namoradinha dele. Que, e namoradinha, que por acaso foi desenhado igual a ele. Né? E ele se junta a um grupo de guerrilha antigovernamental, ou seja, o cara é... anarquista e que tenta encontrar o misterioso Akira, que no começo do filme é só uma lenda. A única coisa que a gente pega pra falar do nosso Kaneda é que o cara é prepotente, é marrudo e tem uma moto fora de série, velho. É que a cultura do Japão, falando sobre como funcionam essas gangues do Japão, sempre tem o cara que é o líder, né? E geralmente o líder é o cara mais marrudo, né? Que eles chamam de Bosozoku aqui no Japão, né? Essas gangues. Bosozoku. De... É o melhor estilo Yu Yu Hakusho, né? Coabra, Yu Yu Hakusho, cada um era líder de uma gangue rival, né? Não, mas é diferente porque essas gangues que eles chamam são gangues de motoqueiros, né? Eles andam de moto aqui. Aqui no Japão existe isso. Gangues de motoqueiros. Ah, tá. Então, assim, por mais que a animação seja ali do final, do finalzinho da década de 80, ainda tem gangues de motoqueiros por aí no Japão, Dan? Não é que ainda existem. Sempre existiu. Sempre existiu. Essa gangue... Agora a pergunta, eu preciso fazer essa pergunta, desculpa interromper, mas... E ainda existem gangues de motoqueiros vestidos de palhaço? Não, isso não. Acho que isso daí foi moda, hein? Não, é que acontece o seguinte... Na animação, eles fizeram essa gangue de motoqueiros, mas essa gangue de motoqueiros é baseada nas gangues originais que existem no Japão hoje ainda. Ó, oh, que beleza. É por isso que é uma gangue de motoqueiros. Na verdade, na animação tem mais de uma, vamos dizer o que é verdade, né? Não, e é o que acontece aqui no Japão de verdade. Uma gangue, tem gangues rivais que eles pegam e se quebram na porrada, cara. Daquele jeito mesmo. Olha. Ah, mas isso aí, por aqui também é. Só se você encontra dois motoclubes pra você ver se não tá a mesma coisa. Não, aí é motoboy, né? Você quer dizer, né? Gangue de motoboy. Tô falando de motoclube, não de motoboy. Não, motoclube até onde meu eu... Meu querido, você já ouviu falar em... Você já ouviu falar em Sons of Anarchy? É. Ou então em Hell Angels? É nisso. É a mesma coisa. No Japão também é a mesma coisa. Existem as gangues de motoqueiros aqui que eles brigam pelo território e se quebram na porrada. É a mesma coisa. Né? Mas aí a gente vê que o Kaneda... Por mais que ele faça aquela figura do cara mais marrudo, que é o líder da gangue, que se preocupa até com o pessoal, ele é até gente boa. É, o que passa bastante, né, não só no Akira, várias animações, é que, tipo assim, por mais que seja uma gangue, eles se tratam sempre como família, né? Ah, sim, com certeza. Uhum. Acho que eu diria... Eu não sei se é assim lá no Japão. O Dan, se souber alguma coisa, pode dizer. Mas eu diria que é uma mistura de gangue de moto meio com máfia italiana. Não, seria mais como uma irmandade, né? Irmandade, né? Seria no melhor estilo Hell Angels mesmo. Os caras são bandidos, são arruaceiros, mas entre si eles se defendem e se respeitam. Ah, então tá certo. É uma irmandade, cada um, eles se cuidam uns aos outros, né? Uns dos outros. Ok. Passa. Tanto que quando o Kaneda tá lá na polícia dando desculpinha de que ele ia ajudar a mamãe doente no hospital, tá todo mundo lá, não, ele tava lá, a gente tava levando remédio, tudo legal, tudo na paz, policial, tranquilo. Agora a gente... E não sei se vocês notaram, que é uma coisa interessante, que eles não são presos, né, quando a polícia leva eles, né? Porque eles são menores de idade, né? É, porque aqui no Japão os menores, eles não são presos, simplesmente liberam. É, não são presos, mas em compensação, quando chega na escola é educação, pum, educação, pum, educação, pum, educação, pum. Bem isso. Toma cascudo. Toma cascudo do professor, velho. Do professor de educação física, ainda por cima. Eu já vou avisando que isso aí não é real, não existe isso. Os professores não ficam dando tapa nos alunos aqui, tá? Mas provavelmente as porradas provavelmente vêm dos pais. Também não. Também não? Não. Aqui no Japão as pessoas são mais civilizadas, cara. Ah, com certeza. Não, é que assim, se fosse aqui no Brasil, se viesse um professor dando porrada em 5 ou 6 alunos, o professor sairia em coma. Dependendo da quebrada, né? Dependendo da quebrada, os moleques depois juntavam o professor e matavam. Pois é. O cara fosse lá da Moca, meu. Não sou bravo. Próximo personagem que a gente traz é o Sr. Tetsuo Shima. Começo da animação, ele é o melhor amigo do Kaneda. Ele é basicamente admiração e inveja, a relação dele. Vamos dizer assim que é o rival, né? Ele só queria a moto do Kaneda, porra. É só isso. É, ele e o resto das pessoas... Ele e o resto do pessoal que assiste o filme, né? Com certeza, até eu. Eu quero a moto. Só que aí. Agora só, o Tetsuo rival do Kaneda, beleza. Só por. É uma incrível coincidência ele ter sido dublado pelo mesmo dublador do Vegeta? Aí depende do estúdio de dublagem, né, cara? Eu acho que isso daí foi uma simples coincidência, porque eu acho que a dublagem do Brasil foi feita no começo dos anos 90. Cara, eu tô totalmente por fora desse papo de vocês, cara. Eu assisto tudo em original aqui, não sei. Tem os dubladores aqui, mas eu nem sei o nome dos dubladores aqui do Japão, cara. Ô, Dan, no seu caso, o que você ouve por aí não são os dubladores, são os seiyus, voice actors. Que dá na mesma pra mim, é dublagem. É que na realidade é a mesma coisa, né? Não, é que assim, tem como diferenciar, né? O dublador que pega a voz do original e interpreta, e o voice actor que empresta a sua voz com interpretação pra ser a voz original do anime, né? Por isso não, que eu tô sendo eu tô babaca a ponto, né? Não, eu tô falando que dá na mesma, porque, por exemplo, os filmes da Disney, né? Eles dublam aqui em japonês, né? E geralmente são os mesmos dubladores que dublam os animes aqui. Entendi. E aí o momento que o Jorge passa vergonha bancando o babaca de novo. Beleza, vamos nessa. Não, é só um ponto que eu queria colocar, é só isso. Desculpa, eu ter bancado o babaca também. Não, tá certo. E aí o que acontece? O cara é capturado pelo governo, fazem experiências com ele, ele ganha poderes psíquicos, mais do que aqueles três baixinhos. E... Três crianças velhas. E destrói quase a cidade inteira. Só pra buscar o Akira. Agora, olha só, uma perguntinha válida. Em algum momento do anime, eu não sei se ficou explicado ou não, o porquê daquelas crianças ter cara de velho? Não. Em nenhum momento falou. Em nenhum momento eles falam. O que eu penso, é que eles dizem que a energia do universo que rege tudo, que é chamada de Akira também, eu acho que é pelo tempo de exposição deles a esse poder paranormal. A força terrena. Seria um efeito colateral à força paranormal que eles têm. Exato. Pelo que eu entendi. É o que eu entendi também. Né? Entendi. O que até faz um pouco de sentido. E o que você acha, Alberto? Você é paranormal, você fica velho? Toma no cu. É aquele negócio, meu filho. Tu fica poderoso, mas tu apodrece. Então, Alberto... Que no caso do Tetsuo, ele ficou louco, né? É que o Tetsuo... É que não deu tempo dele apodrecer. Exato, era isso que eu ia falar. O Tetsuo ficou muito pouco tempo. Alberto, e a sua opinião sobre essa parte aí? Mas é isso mesmo que eles falam também, que pelo que eu entendi é isso, né? Eles são, se eu não me engano, eles são mais ou menos quase da época do Akira, né? Essas crianças, né? Aham. Por isso que eles têm essa aparência. Ah. Pelo que eu entendi das numerações, esses três são até anteriores ao Akira. O Akira foi o quarto, ou vigésimo, sei lá quanto, que eu não lembro agora o número de cabeça, mas ele, dos quatro, o Akira era o mais novinho, o mais recente e o que ficou mais poderoso. Sim. Sim. Que é o tipo da criança, ou adolescente no caso, que tinha mais suscetibilidade a desenvolver o poder de maneira mais épica, vamos dizer assim, mais... grandiosa ou poder máximo ou whatever que seja. E tem um ponto, né? Grandiosa ou desastrosa, dependendo da situação, né? Ah, e tem um ponto que quando eles capturaram o Tetsuo, eles fizeram a comparação com o poder do Akira, né? E eles viram que ele era bem próximo ao poder que o Akira tinha, né? Ele tinha potencial para ser tão poderoso quanto o Akira, né? Em algum momento da animação, ainda o doutor disse que ele tinha potencial para ser até mais. Uhum. Bem no comecinho, quando eles estavam fazendo, começaram a fazer as experiências lá, testando o Tetsu. Isso aí. Logo que ele foi capturado. Uhum. Bom, a gente agora tem a Kei, que é a adolescente que o Kaneda conhece no meio do filme. Ela é também uma anarquista, onde tá ela, o Ryo e o Nezu, que se eles estão juntos aí naquela bagaça toda. Ela, eu diria que ela é nesse ponto, é o ponto de contato entre as crianças e o resto do pessoal, em grande parte do filme, e também ela tem uma firmeza de caráter bastante grande. Porque ela faz parte. E aí é outra prova de que o Kaneda é um marrento, né? Porque ele só conseguiu se apaixonar por uma pessoa que é igual a ele, né? Ah, sim. O que você ia falar, Dan? Que ela faz parte da rebelião, né? Sim. Que eu... contra o governo. É por isso que eu falei de anarquista, porque é justamente o pessoal que é o revoltado, que vai contra a situação e que quer melhorar as bagaças todas, porque o pessoal tá tudo passando fome ali. Não, é que eu vou ser babaca de novo. É que pra mim anarquista é uma coisa e rebelde é outra. Ok. Desculpa aí. É a segunda porrada que eu tava, mas estava lendo. Beleza. Alberto? Deixa pra você ficar quente daqui. Né? Dois episódios. Então, tecnicamente falando, o Alberto não tá de todo errado, porque eles, apesar de serem, entre aspas, rebeldes, eles não estavam querendo substituir o governo, eles só queriam botar tudo pra foder. Então, dá pra dizer que eles eram anarquistas, sim. Viu? Obrigado, Nerdmaster. Depois passa o número da conta, tá? Porra, não podia ter falado, mano. Não, não sai revelando assim, velho. E aí, Alberto, quanto a Kay, o que, que você acha? É que essa, ela da resistência, né? Ela tá ali, mas elas têm uma ajuda externa, que eu me lembro. Ela tem uma ajuda pra, com informações, né? Da sigilosas, né? É, do governo. Aquele político, cara aí, com rostinho de rato, aquele gordinho com dentinho de rato. É, isso aí. Isso. Por isso que, tipo, a resistência consegue, alguns momentos, ter uma pequena vantagem, algumas coisas assim, né? Consegue. Por isso que a resistência tá ali se levantando, né? Ah, sim, com certeza. E esse carinha aí com dentinho de rato, que parece o rato, o nome dele, inclusive eu ia até falar agora daqui a pouquinho, é o Nezu. Que é um infiltrado no governo e é responsável pelo rápido do Takashi. Mas ele... Nezu? É, Nezu. Uhum. E que o Dan... Olha que coisa interessante, porque Nezumi é rato em japonês. Era isso que eu ia falar, Dan. Ah, que coincidência, não? Que criatividade pra colocar o nome no cara, né? Né? Criativo, né? Era isso que eu ia falar. Eu tinha lembrado que rato em japonês é Nezumi. Bom... Em seguida vem o Masaru, a Kyoko e o Takashi. São, como o Álvaro disse, as três crianças velhas, os três números. 25, 26 e 27. E o Akira era o 28. Sim. Até porque ele ia ser falado no momento seguinte. É o mais poderoso entre as crianças psíquicas. Tem o Kai, que é um membro da gangue chamada Cápsulas, ou Capsules. Que... É a Corporação Capital, depois da Terceira Guerra Mundial. Isso não é Dragon Ball, não? Álvaro. Você sempre me provoca pra trazer o bordão, né, velho? Não. Então, assim, agora que você puxou o gancho, desculpa, é o bordão que eu falo de 8 em 10 episódios desse podcast. Obrigado, Toriyama, por mais essa citação, velho. Né? Em um podcast de Akira, a gente pode citar Akira Toriyama, velho. Olha que beleza. Olha aí, é tudo parente. Tem que meter Dragon Ball no meio da coisa, né? Puxa vida, vocês são... Como se Dragon Ball não fosse grande, assim, 80% responsável pelo surgimento desse humilde podcast. E também como se não tivesse um pouquinho de influência do Dragon Ball no Akira, né? Pô, todo mundo tá vendo aqueles poderes Megalovax fodas do Tetsuo no final. Quem não pensou em Dragon Ball, por favor, né? Eu nunca pensei em Dragon Ball assistindo Akira. Olha, Nerdmaster... Depois que o cara grita e explode tudo? Não, obrigado, é Dragon Ball. Nerdmaster, uma coisa que eu digo, no caso, os dois são da mesma época, então se a gente pode falar por influência, um influenciou o outro igualmente. Sim. Discordo. Ok, todo direito. Como eu já dizia, você tem todo direito de estar errado. E pra finalizar as personagens que o nosso querido Álvaro separou aqui na pauta, o Coronel, que é o diretor do projeto Akira. E a voz do cara do Trato Feito. É verdade, é a voz do Rick do Trato Feito. Né? E aí a gente passa um pouquinho só do tema da animação. Primeiro, eu diria que é bem... como que é? Steampunk? Cyberpunk. Cyberpunk. Isso, obrigado. Não chega a ser cyberpunk porque não é muito utilizado a tecnologia quanto a informática, essas coisas. Eu acho que tá mais pra distopia, né? É, distopia, não, com certeza distopia, com certeza distopia. É, basicamente um futuro distópico alternativo que a gente pega aí em Akira, onde a gente encontra um pouco do Japão da época dos anos 80, mas que acabou perdurando pro Japão de hoje, até porque Akira acaba se tornando um pouco atual mesmo com a data do qual ele foi feito. E assim, muitas coisas que aparecem ali, o Dan pode me corrigir se eu estiver errado, que tem muita coisa que, mesmo sendo um cenário distópico, mostra as diferenças dentro de uma sociedade que está cada vez mais caída e completamente caótica. Muito preconceito, machismo, por que não? E eu diria assim... que é aquela coisa, uma visão meio distorcida do que poderia ser algo benéfico pro pessoal todo. É, o Japão, o problema do Japão que tá permeado no Akira e até hoje existe, é a diferença dos jovens que querem se revoltar contra o sistema estabelecido. Isso sempre teve... Tá, no Akira você pode ver muito bem isso, né? Uhum. As gangues, a parte da escola, tudo isso aí sempre teve no Japão e até hoje existe isso, né? Isso é uma coisa muito atual. Hoje em dia, mesmo você assistindo Akira, você vê essa revolta que os jovens têm contra a sociedade estabelecida. Com certeza, né? Isso daí até aqui no Brasil, agora sim, aqui no Brasil o pessoal tá tendo um pouco de revolta, mas eu diria que 60% das revoltas que teve aqui no Brasil foi gerada pelos sindicatos. Tudo sindicalista, sabe, churra? Agora, uma coisa que eu quero chamar a atenção também, o Akira mostra também uma coisa que é muito comum da cultura japonesa, que é a capacidade deles de se reconstruírem, porque a cidade de Neo Tóquio, que é a cidade onde passa o Akira, foi literalmente reconstruída por cima da Tóquio que foi devastada pelo poder do Akira. Sim. Ah, mas isso a gente já vê nos tokusatsu, os pedreiros japoneses são foda. É, porque são as duas melhores equipes de reconstrução de cidade do mundo. É a galera de Tóquio e de Townsville. Por aí. Não, mas parece, falando assim, parece brincadeira, mas o Japão ele tem uma das melhores tecnologias de construção civil que tem no mundo é do Japão. Olha aí, já trazendo o negócio já pra provar que o bagulho é real. Obrigado, Dan. Não, mas é real mesmo, porque vocês sabem Dubai, né? Uhum. Metade de Dubai quem construiu foram empresas japonesas que construíram Dubai, cara. Olha aí, velho. Direta... Não, mas É, mas o pessoal é foda mesmo, cara. Ô, bicho, tem terremoto, tem tsunami, tem tufão, tem tudo quanto é desgraça nessa terra, cara. Se o pessoal não soubesse reconstruir as coisas, cara... Pelo amor de Deus, né? Mais, não existiria mais Japão, cara. No final de semana tem um monstro destruindo Tóquio, né, pra variar. Exatamente. Quando não é um monstro, é uma invasão alienígena e combatida por jovens coloridos e outras coisas. Agora, só pra tu ter um comparativo. O Japão tem desastre, terremoto, tsunami e o caramba 4, e o povo melhor, cara, o povo mais ordeiro e, vamos dizer, civilizado que eu reconheço no mundo, eu acho. O povo japonês é um dos mais ordeiros. Aí você pega o Brasil, belas praias, temperatura agradável, não tem nada, e olha a porcaria de povo que a gente tem aqui. É aquela velha piada, né, de Master? Não é? Deus fez o mundo, né? Vou colocar terremoto aqui, tufão, vulcões. E ali naquela terra, vou fazer uma terra linda, né? Mas olha o povinho que eu vou colocar chegou... lá, né? Mas, senhor, olha só, aquele país ali, o senhor não tá botando nada, tá tudo lindo, tudo maravilhoso. É, espero ver o povo que eu vou botar ali, tu vai ver o que é bom pra tosse. Não tem aquela fotinho lá do Rei Leão lá, que tá o Simba ali conversando com o pai dele ali, o Mufasa? Ó, tudo que você tá vendo ensolarado aqui é o resto do planeta. É aquela parte escura, é o Brasil ali. Não vá pra lá. Boa. Álvaro, você tá um bocado quietinho aí? Fala um pouco da trilha sonora, velho. Rapaz, eu tô só escritor e eu tô brincando com o meu gato. Bonito, hein? O senhor é elenco fixo e o senhor tá brincando com o gatinho no meio da gravação. Bonito. Eu tô brincando, que ele tá querendo pegar meu fone. Mas fala um pouco aí da trilha sonora, man. A trilha foi formada basicamente, tipo, são mesclas de vozes humanas, normais. Instrumentos, tipo, com bastante sintetizador, que era época, né, era famoso pra caramba nos anos 80, né, você vê tudo que é banda dos anos 80 tinha sintetizador, mas foi, basicamente, tipo, são vozes, e isso é bem legal, são vozes e teclado, cara. Olha que beleza. Não, é que na época, você como tava nascendo, né, você não se lembra da época que era o house, né, house music, que era moda na época, né, usar sintetizadores, né? Todo mundo lembra de Information Society, Pet Shop Boys, essa galera toda, né? Pink Floyd mandou um abraço. Não, Pink Floyd não é dessa época, né? Floyd não usava teclados. Mas usava sintetizadores, meu caro. É, bem pouco, né? Bem pouco. Yes também usava bastante. Yes, The Who. Sim, hein? Rush, usavam bastante. Mas a música eletrônica em si, que eu ouvi na animação, já é mais moderno, já é mais pro final da década de 80 já, né? Sim, com certeza. E assim, tanta mescla e se tornou algo único. Sim, não, e principalmente, cara, aquela parte que o... Quando o Tatsui tá tendo as primeiras alucinações lá, que é só o... Cara, e essa parte dos bichinhos de pelúcia atacando o garoto? Cara, que medo desse. Puta, dá vontade. Que porra é essa, meu amigo? Ô, Alberto, você tá quietinho aí, mano? Junta na discussão, mano. Não, tô escutando aqui, mas. Não, eu também. Como eu assisti a primeira vez. Acho que foi mais ou menos em 2000 ele. Eu lembro dessa parte, foi perturbadora na primeira vez que eu vi. Ah, outra coisa que eu gostaria de comentar. A animação, ela custou uma grana preta aqui no Japão. Era coisa quase, acho que $100 mil custou aqui para eles fazerem a animação. Porque acho que eles fizeram em 24 frames por segundo, que era uma coisa que nunca tinham feito no Japão. Pois é. E o Katsuhiro Otomo, ele bateu o pé e falou, não, vou fazer em 24 FPS e acabou fazendo, por isso que a animação ficou tão foda, principalmente a parte do Tetsu ficando com aquele braço enorme, estranho pra cara. Cara, e o detalhe é que cada coisinha de cada frame era tudo pintado à mão. Cada janelinha de prédio nos cenários era tudo feito à mão. E os detalhes são incríveis. A gente ia chegar nessa parte detalhes. Nas curiosidades, né? A gente, os caras queimando pauta, a gente ia chegar nessa parte, pô. É o amor que a gente sente por esse filme, meu querido. É o amor, a gente ama este filme de coração. Eu diria assim, é uma frase que o Álvaro adora falar nesse podcast. Essa animação é uma das poucas, pelo menos que eu conheço, que passa da regra dos 15 anos fácil. Ah, passa, porra. Não sei. Passa fácil. Fácil? Muito fácil. Eu assisti 2 dias atrás e adorei do mesmo jeito que quando assisti pela primeira vez. Eu ainda me arrisco a dizer que a qualidade da animação de Akira, mesmo sendo do final da década de 80, tá melhor do que muita animação de hoje. Por quê? Porque não abusa do CGI. Sim, é verdade. Não, ainda não digo nem a questão do CGI. A própria animação do Dragon Ball Super nos dois primeiros arcos tá uma porcaria, velho. Ah, cara, você tem que comparar a qualidade do Akira com o Dragon Ball Super, não. É sacanagem, né? Dragon Ball Super que foi desenhado no Paint. Então! Mas aí Dragon Ball Super, a partir da saga do Champa, ficou muito foda, diga-se de passagem. Mas Dragon Ball não é o assunto aqui. Vamos voltar pra falar, cara. A culpa, Álvaro, lembre-se que a culpa é sua. Você puxou o assunto. Alguém me explica um negócio aqui, ó, que até agora eu não entendi. Como é que o Tetsu conseguiu fugir do hospital? Que hospital mais furreca. Também tô achando, né, bicho? Ele transformou um enfermeiro e dois soldados em meleca. Não, mas... A primeira vez que ele fugiu. É, a primeira vez que ele roubou... Depois ele roubou a moto lá do Kaneda. É, a primeira vez que ele fugiu, não tinha poder nenhum, cara. Ele só saiu se esgueirando ali, ninguém viu, mano. Cadê a porra da vigilância, velho? Ah, isso é clássico de animação. Qualquer uma tem assim, que o cara foge lá sem explicação nenhuma. Foge por fugir. É. Paciência, né? Mas assim... Eu tava querendo saber como ele fugiu, porque ele foi levado pelo exército, meteram ele no hospital e ele foge assim numa boa. Eu não entendi isso. É, difícil de entender. O mais interessante na história é que assim... A história em si ela é centralizada basicamente no que pode vir a ser o Akira. E o primeiro conflito entre o Kaneda e o Tetsu. E depois o segundo conflito, que aí o Kaneda banca o Rambo e sai com uma arma de laser. A arma que só mira, né? Porque o laser vem do espaço, né? Ah, sim. Não, tem o laser que vem do espaço, mas eu tô falando aquele laser de mão vermelho que o Kaneda pega e fica atirando no Tetsu. Ah, tá, lembrei. Tem sim, isso mesmo. Mas lembro dele também é porque o Tetsu, ele quer descobrir quem é esse Akira, né? Porque eles falam que é um cara extremamente forte, né? É, e ele descobre no final da pior maneira possível. Sim. É que aquele negócio, tal como em Street Fighter, eles foram em busca do mais forte. Não, mas a história toda gira em torno de quem é o Akira, né? Sim. Uhum. E aí... Ninguém sabe quem é o Akira, na verdade, né? E o Tetsu, ele procura saber quem é o Akira, né? Porque todo mundo fala do tal de Akira, mas ninguém diz quem é, onde ele tá. E isso é que move ele, né? Entendi. É, porque afinal de contas, o Akira já tava tendo um meio que um destaque como uma lenda, né? Um mito, uma entidade, né? Tanto que tinha a igreja do Akira, né? Os devotos do Akira. Falando nos devotos do Akira, velho, o que era aquele, entre aspas, sacerdote, velho? É Beato Salu. É Beato Salu. Eita ferro, viu? Se eu te falar que no Japão tem uns personagens parecidos com aquilo lá de verdade, vocês acreditariam em mim? Acredito, ah, velho. Aquilo ali é um estilo shintoísta, né? Meio bizarro, mas estilo shintoísta, né? Ah, sim. Exatamente. Mas, meu, não, eu tô falando mais o cara do tipo, ele fala, ah, vocês vão ser purificados pelo fogo. A partir do momento que o Tetsuo começa a atacar o pessoal, o primeiro a correr, ele, me salve, me salve! Hipocrisia a toda prova. Sempre. Tem uns. O Dani é capaz de me de corroborar comigo. Aquele cara parecia um monge bozu, que é aqueles tipo monge que fica fazendo. Ai, cara, exorcismo, né? Exatamente, exatamente. É bem parecido. E o Japão, cara, é um país muito estranho, porque aqui eles fazem muitas seitas, cara. É muito estranho. Eles criam umas seitas malucas aqui. Bom, vocês devem lembrar do ataque do Gassarin, que ocorreu em Tóquio, né? Que foi uma seita que fez isso aí, né? Sim. Sim. E ainda existem essas seitas, cara, no Japão. Seitas desse tipo, assim, que tem esses malucos aí. É, mas pra não deixar o nosso ouvinte sem a referência, Dan, depois você me manda um link aí da bagaça aí pra eu poder colocar no post. Sim, senhor. Obrigado. E, meu, uma coisa que assim, a primeira vez que eu assisti a animação de Akira, isso foi a... Bem... Lá próximo do episódio 39, mano, naquele episódio todos nós bancamos os babacas, velho. Aí eu assisti ontem, não vou falar a data de gravação desse episódio pra não datar. Uhum. E, meu, assim, eu diria que é um negócio mais, como posso dizer, sensorial. Tipo, se você assistir com atenção, puxa cada detalhe, é um negócio mais sensorial do que basicamente um negócio de que a gente tá acostumado hoje em dia, que é tiro, porrada e bomba. Cara, tiro, porrada e bomba, é. É tanto no cinema quanto em animações mesmo, que é a época, velho. Em 88 os filmes eram bem diferentes, eram um ritmo completamente diferente. Hoje em dia o povo quer tudo na mão, sabe, que é tudo pronto, né? Não é, isso aí você tinha que digerir o filme, você tinha que assistir várias vezes. É isso aí que fazia o filme ser legal, cara. Hoje em dia o povo tem tudo na mão, quer toda explicação, e se não entende, acha o filme ruim ainda. Pois é. É a época do mimimi, né, velho? Bom... Geração leite com pera não... Você quer saber qual é o culpado de verdade? O culpado de verdade é um negócio chamado politicamente correto. Isso! Bom, uma coisa que eu senti falta nesse filme foram personagens femininas fortes. Tirando a Kay, acho que não tem mais ninguém. Ah, mas não era o foco. Porque, vamos, venhamos e convenhamos que na época os filmes japoneses eram muito misóginos, né? Eram muito machistas, sexistas, não? Sim. Ainda hoje são. Pois se você é. Tirar o, se você tirar os shoujos, né? Ainda são, assim, misóginos e machistas. Pois é. Até hoje. É só você assistir, por exemplo... Cowboy Bebop, você assistir Full Metal Alchemist, é tudo assim. Na verdade, Full Metal Alchemist Sim. tem muito mais personagens femininas fodas do que só uma, no caso de Akira. Fodas? Acho que foda era só a professora dos dois lá, do Edo e do... Discordo. Do Alfonso. Olha, eu posso citar pelo menos... Não, tinha as homúnculos, acho que era a Luxúria, né? Sim. Não. Eu posso citar pelo menos 5. Aí você faz isso. Exato. Quando a gente gravar o cast de Full Metal, a gente cita isso aí. E vocês me chamam, tá? Opa. Já fico. Eu gosto muito. Já fico o convite. Olha só. Todo mundo é tarado por Full Metal, cara. Não sei cara, por quê. Assim, pra todo mundo pra quem eu divulgo o Animesphere, eles dizem, assim, 5 de 10 pessoas com quem eu converso me falam, quando você for gravar sobre Full Metal Alchemist, me chama. E eu diria assim, se eu fosse chamar todo mundo que pediu pra gravar sobre, sobre Full Metal, cara, esse podcast já teve no, facilmente 10 membros lindo. Ia ser uma bagunça. Você ia ter que gravar no Maracanã, né? Isso se o Skype suportasse essa bagaça, né? Acho que até 10 ele suporta, mas chiando muito. Pois é. Tão legal um falando por cima do outro, né? Pois é, o host ia se fuder e eu também ia me fuder de novo como editor também. Mas beleza, deixa quieto. Voltemos ao Akira. Vamos falar de Akira? Né? Voltemos ao Akira. E assim, nesse ponto o filme mostra muita coisa, por exemplo, de politicagem. O quanto que os caras viam o próprio lado e depois com a tomada do exército. Da cidade. Cara, aquela cena do coronel junto com os ministros querendo arrumar a verba para poder fazer as experiências no Tetsu, cara, eu me senti em Brasília, não sei porquê. Eu ainda senti um pouco de a gente pode fazer até um pouco de referência com algo mais atual, por exemplo. Ai, agora me fugiu o nome daquele seriado, House of Cards, lembrei. Brasília. Cara, vamos falar de coisa boa, né? Porque House of Cards é coisa boa. Diferente de Brasília. Eu não posso falar que eu ainda não vi House of Cards ainda, então tô devendo essa. Cara, assista. Eu assisti pelo menos os dois primeiros episódios, é bom. Meu querido, eu vou te dar um conselho. Eu não sei se você considera a minha opinião algo assim a se levar em consideração. Cara, mas eu gostaria que o senhor consertasse esta falha de caráter de sua pessoa. Desculpa aí. Eu também não assisti House of Cards, cara. Então é outro também. Aproveita e vai junto com ele e consertem vocês dois o caráter de vocês. Mano, se vocês dois têm Netflix, vocês estão perdendo é tempo. Dura que eu tenho Netflix e não assisti esse negócio ainda, cara. Porra, Dan. Mas voltando à pauta novamente, da história a gente basicamente já cobriu tudo. Alguém tem alguma coisa mais pra falar? Uma coisa que eu gostaria de falar sobre o Japão. Exército, no Japão não existe exército. É chamado o quê? De Força Nacional? Seria Segurança Nacional, né? Seria Segurança Nacional. Exército, como a gente está acostumado a ver, né? Exército americano e exército russo, esse tipo de exército normal, não existe no Japão, porque quando eles perderam a Segunda Guerra, o Japão ele assinou o tratado de não ter exército, forças armadas, né? Eles assinaram para não ter forças armadas, por isso eles não têm forças armadas aqui no Japão. Mas eles ainda têm marinha, né? Só que a marinha é uma marinha aeronáutica e o exército, né, que seriam, são, é só para você se defender, não para atacar. Mas eles, no caso, eles condensaram as três forças numa coisa só. Não, são separadas, mas eles não podem, tipo, mandar o exército para, tipo assim, os Estados Unidos está sofrendo um ataque, o Japão não pode mandar o exército para lá. Homens é que também depois do kamikaze chega, né? Depois dos kamikazes não precisa, não, ninguém mais quer também, né? Ah, mas porra, o bagulho terminou desde 1945, cacete. Já tem mais de 60 anos essa porra. E ainda eles continuam, porque tá na Constituição do Japão. É o artigo 9º da Constituição do Japão que eles colocaram na Constituição que eles não podem ter forças armadas ofensivas. Isso tá na Constituição do Japão. Bicho, vamos levar em consideração também uma coisa. Eles já estão dominando o mundo na parte da tecnologia. Eles não precisam dominar fisicamente ninguém. Ah, sim. Concordo plenamente. Principalmente na parte da nanotecnologia. Álvaro, tem alguma coisa mais pra comentar sobre a história? Não, cara. Eu também... A gente já tá... Esse podcast a gente tá fazendo desculpas ao episódio 39, né? Pra quem não sabe, tipo, vocês que não viram, a gente meteu o pau em Akira naquele episódio porque a gente não... Pra ser bem sincero, a gente não tinha entendido porra nenhuma. né? Agora, eu novamente, eu preciso repetir, acho que pela terceira vez, você tem todo o direito de estar errado. Sim, tanto que com o direito de estar errado, a gente fez um episódio pra ficar certo. Viu? E aí precisava chamar uma pessoa certa, como eu. Humildade chegou e parou, né, senhor Nerdmaster? Não, bicho, uma coisa que você pode ter certeza quando você me convida para um podcast é que eu sou lindo, cheiroso, legal, inteligente e muito modesto. E gordo. Não, isso aí não precisava contar, né, porra? Eita, céu. Não, mas ó, só pra defender, assim, não é uma falha de caráter, cara. Entre 10 pessoas que assistem a Akira, cara, se você pegar, são uma ou duas pessoas que entendem, cara. Não, a falha de caráter não é não entender a Akira. A falha de caráter é deixar de assistir House of Cards. Desculpa por minha parte, então. Também. Alberto, da sua parte, você quer comentar alguma coisa? Não, eu lembro que Akira eu gostei muito na época e depois eu revi ele de novo, deu pra entender um pouco melhor, né? Uhum. Mas é o que passa, né, do Akira é o que muito se acreditava na década de 80, né? Como era o futuro, né? Que seria aquele futuro que ia ser bem desgastado, todo devastado, porque seria se... Eles imaginavam que o mundo teria uma guerra, que é o que tá ali no plot, tanto que a gente vê em muitos outros, né? A gente vê no Ghost in the Shell, tem um futuro que também é distópico, assim, o Blade Runner. Não, no Ghost in the Shell não é distópico, na minha opinião. Não, o Ghost in the Shell é mais cyberpunk. É favelada tal coisa, mas não é um futuro distópico. Não chega a ser uma distopia. Eu diria que é mais cyberpunk, né, cara? Sim. O Akira é. O Ghost in the Shell é bem cyberpunk. O Ghost in the Shell é muito cyberpunk. Eu diria que é a síntese, né? Assim, é o que eles imaginavam que o futuro seria assim, né? Na década de 80, eles achavam que o mundo ia estar numa evolução muito grande por conta de um acontecimento do passado. Com certeza. Bicho, eu já fico feliz pra caramba porque Akira não teve carro voador, cara. É o que eu ia falar, na década de 80 o povo acreditava que nos anos 2000 ia ter carro voador, cara. Porra. No longínquo ano de 2000, nossa senhora, como tá longe esse troço. Não tem nem carro elétrico direito, velho, que saca carro voador, porra. Começando agora. Agora a gente vai seguir com as curiosidades do filme. O Álvaro, que já tá bastante quietinho há bastante tempo, traz aí. Eu tô quieto porque tem muita coisa. Vocês estão falando tanto. É tanta gente pra falar. Cara, deixa quem tem o que falar. Então, mas aproveita. Aproveita e traz as curiosidades. Fala aí. Uma coisa que eu queria falar antes. Pra vocês verem que o futuro tá tão fodido que eles estão tentando usar as crianças paranormais como arma, né? Ah, sim. Esse era o objetivo principal do exército no filme do Akira. Ah, sim. Mas aí, Álvaro... Era só isso? Era só isso que eu tinha pra falar. Suave, mas beleza. Álvaro, traz as curiosidades aí pra gente. Okay, a gente tem bastante curiosidades, vamos falar algumas delas também, porque senão o podcast vai ficar maior ainda, né? Né? Vamos lá. Aqui, ó, já tem o próprio que o Nerdmaster falou, que o filme ele foi pintado à mão várias, né, todas as cenas. Temos, cara, ele foi um dos primeiros animes a ter vozes gravadas antes da animação ficar pronta. Tipo, que normalmente a animação fica pronta, a dublagem é depois, né? Isso me remete tanto ao jogo do The Witcher, velho. Por quê? Não, The Witcher não, desculpa. Teve um jogo que eu não vou lembrar qual, que assim, você acabava de falar e a boca ficava ainda se movimentando. Isso é o quê? 80% das animações de jogo hoje em dia. E na década de 90, a Sony quis tentar fazer o filme em live action. O orçamento inicial só pra fazer o filme já deu 300 milhões. Eles desistiram porque falou que ia ficar muito difícil pra fazer. Só pra chutar o balde, o filme é composto por 2.212 fotos e 160 mil imagens únicas. Sim. Foram usadas 327 cores diferentes e 4 cores foram criadas especificamente para o filme, inclusive o vermelho da moto do Kameda. Porra! E o filme, tipo, pra quem. Pra agora, né? O filme se passa em 2019 em New Tokyo. E nela mostra a construção de um estádio olímpico. E vale lembrar que em 2020 tem as Olimpíadas em Tóquio, né? Que coincidência, não? Não é? Eu diria que é quase profético. Porque os caras estavam falando que Tóquio ia ser escolhida para as Olimpíadas em 2020, isso em 1900 e Guaraná com rolha. Não, já teve uma Olimpíada em Tóquio, foi em, acho que em 63 ou 64, se eu não me engano. Sim, mas... Ô Dan, você não concorda comigo que o negócio é muita coincidência? Sim, eles acertarem o... É quase profético, como você disse. Exato. Continua aí, Álvaro. O Katsuhiro Otomo, originalmente, ele criou o mangá de Akira como uma homenagem ao mangaká. É isso aí, eu vou precisar da ajuda do Dan. Mitsuteru Yokoyama. E eu tô lendo a mesma página de curiosidade que você tá lendo. Então, ele criou o... Criou, meu Deus... Tetsujin Niju Chicago. É isso aí. Eu acho que eu errei. Tem alguma coisa estranha nessa... Eu ia falar Tetsujin Niju Hachigo. É isso aí. Exatamente. Saúde. Exatamente, é assim que se pronuncia, Tetsujin Ninja Hachigo. É, e ele também é conhecido como Tetsujin 28. Ambos Akira e o Tetsujin 28. Tem personagens principais. Ninja Hachigo é 28 em japonês, criatura. 28º. Obrigado, Dan. Eu não entendi isso. 28º, é 28 em ordinal, pô. É, 28. Ah. Quando fala Nidio Hachigo, esse go no final é ordinal, né? Seria 28º. Exatamente. Ah, entendi agora. Tá. E ele tem como personagem principal o Shotonaru Kaneda e o Akira. Que o nome 20, o número 28, no caso, é uma referência à designação. Designação do robô. É isso aí. E a última curiosidade, essa eu quero, faço questão de falar, porque a não é nem por causa de pronúncia em japonês, não. É por causa que a dublagem do Kaneda no inglês americano é feito por Johnny Young Bosch, conhecido por Adam Ranger Preto de Mighty Morphin Power Rangers de 93. Olha que beleza. Não, eu não ri por ter do pronúncia japonesa, não. Eu ri por causa do Adam mesmo. Pra quem não sabe, o Johnny Young Bosch, ele também faz a dublagem do... Ih, legal que eu esqueci o nome do cara agora. Mas é o cara do Bleach, eu esqueci o nome dele. O Ichigo? O Ichigo, ele faz a dublagem do Ichigo também no americano. Beleza. Do Muranguinho? É. Beleza, né? Bom, depois dessa bananosa toda que a gente tentou trazer pra vocês a história de Akira, aproveitando o hype do live action que vai estrear agora no segundo semestre de 2017... Pra que tu tem que me lembrar disso, cara? É pra me deixar triste, é pra ir dormir triste, né? Tá querendo me deixar triste, é isso, né? Puxa vida, a gente esqueceu de falar uma porrada de coisa aqui, cara. Ah, cara. A mal ouvinte que quiser saber mais, vai assistir o filme, toma vergonha nessa cara. Exato! Se você ouvinte, até hoje não se deu o trabalho de assistir Akira, eu vou deixar de falar com você agora, a partir desse momento. Eu não quero mais falar com você. Cara, porque a parte final é muito foda, cara. O braço dele crescendo e ele sufocando o Kaneda, puta, muito foda aquela parte lá, cara. Sim, tem ele virando a bolha. É, puta, muito louco aquilo lá, cara. A explosão do final que fez a citação à bomba atômica. Que ele explode, né, o Tóquio de novo, né? Sim. Ali tem muitas coisas, mas que assim, pra ser bem sincero, fica melhor, é visualmente melhor a pessoa ver aquilo do que a gente não, falou. Não dá pra descrever em palavras. Exatamente. Ninguém entende mais nada, né? Porque começa aquela viajada na maionese do Kaneda dentro do corpo do Tetsu. Cara, eu tava vendo aqui, bicho, o Katsuhiro Otomo, cara, ele fez o Spriggan, cara. Puta, é um mangá foda pra caralho, bicho. Spriggan que... Boy. Então, Steam Boy também, cara. Muxixi, que eu adoro esse desenho, caralho. Ah, pô. E vai aí uma informação importante. Vão atrás do mangá do Akira, porque ele vai muito além do que fez o filme. Com certeza. O Spriggan, cara, o personagem principal, que é o Spriggan, cara, é a cara do Kaneda, velho. Oh, que coincidência, não? É a cara do Kaneda, bicho, agora que eu tô me lembrando. E a referência de Spriggan, a gente pode levar inclusive pra Fairy Tail, que é o Spriggan 12 de Álvares, que são os 12 magos mais poderosos do mundo e que batem em todo mundo. Obrigado por eu citar Fairy Tail junto do podcast de Akira. Ai, ai, ai. Cada um puxa a sardinha pro anime que mais gosta, né? Né? Ah, cara, se fosse falar comigo, eu falava de Cowboy Bebop, cara. E outra. Se fosse falar comigo, eu falava de One Piece, pronto. One Piece que eu estou lutando pra colocar esse anime nesse podcast, só que alguns membros se recusam porque o anime tem quase 900 episódios. Não seja por isso, meu querido. Me chama pra One Piece, que eu inclusive já gravei dois Paranerdia sobre. Olha que beleza. O Tankobon tem 81 Tankobon só aqui no Japão, tá? Pronto, já tem dois pra gravar, Jorge. É pouca coisa, cara. Álvaro já tá pedindo... É, não, mas agora traduz essa história aí. Não é 81 Tankobon, não. 81 tijolo, né? 81 bíblias, né? Mas é coisa pra caralho, velho. Puta que eu sei, dá pra construir uma casa com esses 81 Tankobons. E velho, o Oda já tá disse... E tá no meio da história ainda, cara. Não terminou essa merda ainda. Puta, até quando os caras vão editar essa porra, cara? O Oda já disse... Enquanto der dinheiro... Galera, vamos só terminar o cast, só a gente já volta. O Oda disse que tá em dois terços da obra. Exato. Bom, a gente então, agora que terminou a parte da história toda, que a gente concluiu, vamos pras considerações finais, como todo bom cast de animação ou filmes que a gente faz. O primeiro a dar a sua nota e a sua opinião sobre o filme, Álvaro. O filme é bom, vai assistir, dou 10, pronto. Esqueceu do nosso critério de nota, Álvaro? Porra, velho. Ah, faz tanto tempo que a gente não dá nota. Vou dar 7 esferas. É isso aí, beleza. Dan? Como é que é o critério, cara, que eu não sei qual o critério. De 1 a 7 esferas do dragão. No caso, não são esferas do dragão, são esferas do anime. Vamos levar o nome do podcast a sério, né? Por favor. Aham. Nenhuma referência a Dragon Ball nessa história, né? Não, nenhuma. Manda a bala, Dan. Eu dou 6. Agora, por que eu tirei uma esfera do negócio? Eu achei que faltou trilha sonora. A trilha sonora é muito fraca. A animação em si é muito legal, mas faltou trilha sonora. Eles poderiam ter feito uma trilha sonora mais legal, cara. Beleza. Nerdmaster? Bom, para começo de conversa, como eu já falei, se o ouvinte do Anime Esfera está ouvindo a respeito do Akira e não se deu o desplante de assistir esse filme, tome vergonha na porra da sua cara e conserte essa falha imensurável de seu caráter. Ou então pare de se chamar de otaku, porque o cara que não me assiste Akira não pode se chamar de otaku, tá? Por favor, com licença. E a nota não pode ser outra. 7 esferas. Eu até concordo que falta um pouquinho de trilha sonora, mas as músicas que eles criaram ficaram icônicas, cara. É ele e o Ghost in the Shell com músicas icônicas de anime, cara. Com certeza. Alberto? Eu dou 7, porque é o máximo que pode dar, né? Senão daria muito mais, porque é muito bom. Agora você pega essa frase e joga em outro contexto, né? Se você quiser, você podia dar mais, né? Mas não vem ao caso também. Bom, e por fim, pode continuar. Mas era isso mesmo, né? Para não ficar fora de contexto, 7 esferas na nota. Beleza. E por fim, eu não tenho como dar menos do que 7 esferas, né, cara? Primeiro porque Akira marcou uma época, marcou diversas pessoas, não só pelo Japão, mas sim pelo mundo inteiro. A trilha sonora, embora o Dan tenha dito que é fraca, sim. Vamos dizer assim, no conceitual, ela é um pouquinho fraca assim, mas se você levar em consideração todo o clima, toda a parte da animação que ela é inserida, ela tem todo o... Ela cabe na cena. Então, pra mim não tem menos do que 7, beleza? Tá bom, o único do contra sou eu, então me desculpem a minha falha de caráter. Tá bom. Não, cara, é a tua opinião, pô. E como não, disse... Não, é que na minha cabeça, eu como já assisti vários animes, né, aqui no Japão, e eles primam muito pela trilha sonora. É só você assistir o Ghost in the Shell, né, que é icônico, né, a trilha sonora do Ghost in the Shell. O Vampire Hunter D também, se você escutar a trilha sonora, é bem marcante também. E no Akira eu senti que faltou um pouco disso, da trilha sonora ser mais marcante, né? Tem muita explosão, esse tipo de som tem muito, mas trilha sonora marcante faltou, na minha opinião. Olha, eu até cito Estúdio Ghibli aqui, que é justamente o cara que o Álvaro mais gosta de paixão por aí, que é o Joe Hisaishi. Uhum. Você não consegue escutar, ver algum filme do Ghibli sem... Tem a trilha sonora, cara. Tem, claro. Né, é o que você... Tipo, não, cara, fica até difícil de falar, porque são duas coisas... É uma coisa única. Você não consegue tirar um do outro, saca? É, você vê que foi pensado, né? Em conjunto, sim, né? A trilha sonora pra combinar com a animação, né? Foi bem, bem feito, né? Beleza, então. Concluindo o nosso podcast, fazendo os encerramentos, primeiro eu gostaria que se despedisse, primeiro eu quero agradecer, né, vamos falar o que é mais correto, eu gostaria de agradecer aos três por terem participado deste episódio, muito obrigado por terem completado o nosso conhecimento, porque por mais que a gente tivesse assistido e a gente tá acostumado a dar as resenhas de anime, a gente não sabe tudo. Então, muito obrigado por vocês terem participado e a gente vai começar agora com as rodadas de jabá. Nerdmaster, por favor, você começa. Cara, foi um prazerzaço falar sobre Akira. Eu tava mesmo precisando rever Akira, porque já tinha acho que uns 2 anos que eu não vinha Akira. Apesar de eu ter o DVD, eu tenho o Blu-ray, eu tenho uma raiva do Blu-ray, porque eles cortaram, fizeram uma cagada no Blu-ray, que só lançaram aqui em full screen. Cortaram, cara, quase metade da tela pro lado, mas felizmente o DVD é widescreen, bonitinho, tranquilo. E, cara, se vocês quiserem ouvir um nerd falando suas nerdices, um nerd velho, porque tem o jovem nerd, mas não é a mesma coisa, eu sou um nerd velho, eu sou um nerd master, é master inclusive na idade, acessem, por favor, paranerdia.com.br, episódios na medida do possível. Não tô prometendo nem periodicidade, porque não tá dando, a vida tá ruim, a vida tá difícil. Ah, ele não falou bordão, cara. Paranerdia. Por que não? Paranerdia. Ah, tá, desculpa, com licença, deixa eu falar completo então. É Paranerdia, um podcast para nerds. Isso, exatamente. Beleza. Alberto, tem as honras. Opa. Primeiro, eu queria agradecer pelo convite aqui, participar, né? Se quiser chamar mais vezes, estamos aí. Mas quem quiser me encontrar aí, estamos aí no Geek Hero, participo lá do... Fala também de cultura nerd, filmes, seriados e muitas coisas malucas lá. E tem o outro também que eu participo, que é o Anime Crazies também. A gente tá começando lá com um podcast também de anime lá. Beleza. Boa sorte. Beleza, agora Dan. Bom... Eu não tenho podcast, não sou podcaster, eu caí de paraquedas aqui, né? E não... Bom, não tem... Não, vocês não vão me encontrar em lugar nenhum. Mas só isso. Mas você mora no Japão e é a internet que tá segurando essa chamada toda. Na verdade, a internet que tá segurando essa chamada é a minha, mas beleza, vamos lá. É, o Dan, se vocês quiserem encontrar o Dan, é só dar um pulo lá no nosso grupo do Telegram do Animesphere. Ele tá lá. A gente tá lá. São os únicos lugares que vocês vão encontrar, é só nos grupos do Telegram. Porque eu não faço parte de nenhum podcast, não sou podcaster, e eu caí de paraquedas aqui. Apenas isso. Ideia maluca do Jorge. É. Não é ideia maluca não, cara. Foi tipo, pra gente saber que você curte bastante. Eu pensei no Nerdmaster logo por isso também, porque ele sabe falar bastante sobre as coisas. Então, assim, mais uma coisa. Eu tô aqui pra corrigir a pronúncia das pessoas. Olha que beleza. Isso. Ah, claro. Você é nosso dicionário agora. Olha, eu diria que a partir deste episódio, Dan está sacramentado como consultor de japonês e assuntos do Japão do Animesphere, beleza? Sim, pô, é só perguntar que se eu souber eu respondo. Só mais de 20 anos que eu moro aqui nessa terra. Ô, Dan, pois não. Puta aqui, ó. Caiu 10 centavos aqui, presta atenção. Eu não sei se você percebeu, mas eu acho que você se fodeu. Bom. E pra terminar, não podia faltar o nosso Jabex, né? Pô, se não tiver o nosso Jabex, não é o Animesphere, porque senão já viu, né? Pra você que quer mandar aquele e-mail maroto, que ainda utiliza o e-mail, né? Basta você mandar através do seu cliente de e-mail favorito, ou do seu webmail, ou a parafernália que você utilize para contato@animesphere.com.br. Você que é conectado nas redes sociais e que gosta de tá junto do povão lá no Facebook, joga Animesphere na barra de busca e também vem para o endereço direto, que é o facebook.com/animesphere.podcast. Você que é mais antenado, gosta de agilidade e de lidar com 140 caracteres, vai lá no Twitter, ff_animesphere. E você que quer dar aquele page view maroto pra gente, é só dar um pulo lá no nosso site, www.animesphere.com.br. Você quer nos ouvir em diversos outros lugares, você vai nos agregadores, como Ouvindo Podcast, e os outros que estão aí no post. Você também tem o iTunes, cara. Dá aquelas 5 estrelinhas e comenta, cara. É muito importante pra gente ser mais visto, trazer mais ouvintes e trazer mais animes, mangás e cultura japonesa pra vocês, beleza? Um grande abraço a todos vocês e até o próximo episódio. Até. Um abraço pra todo mundo. Falou. Abraço a todos. Até mais, galera. Falou.